Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e dessa vez eu vim pra esse mundo por querer, sim. Oi, pessoal, boa noite, aqui é a Sir Sara. E bem, rapadura é doce, mas não é mole, não. É isso aí, meu metro. E aqui é o Nerd Master e a flor não foi de cerejeira, mas o homem foi coabra. Com certeza. É, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, eu acho que vocês já entenderam do que se trata este episódio, se você não viu. O link no post, não viu o post em si, não viu o... Tudo que estava na sua frente, simplesmente só baixou, escutou? Primeiro de tudo, eu agradeço por ter baixado. Vamos! Eu sinceramente queria ver o dia que alguém realmente falou: não, eu tava aqui de bobeira, de repente deu play num troço que eu nem vi de onde foi. Não é? Nem sei de onde vai, pra onde vai, eu tava aqui. Nós hoje vamos falar do tão comentado live action do Yu Yu Hakusho da Netflix. Ele foi bom, ele foi ruim, saiba daqui a pouco, depois dos recadinhos. Será aí. Vamos lá. Começando o momento ficha técnica. Momento Jorgipedia. Tanana. Vamos lá. 5 episódios, transmitidos a partir do dia 14 de dezembro de 2023, vulgo ano passado. Ou seja, tem pouco menos de 2 meses. Dirigido por Shou Tsukikawa, de obras como Soshite Ikiru and Live. E eu preciso falar uma coisa, esse cara é show, hein? Kimi Watsukioni Hikari Kagayaku. É quem? A mãe? É a mãe de quem? É o quê, porra? É basicamente alguma coisa relacionada sobre o brilho da lua. Produzido por Akira Mori, de Kill Bill Volume 1. Esse o Nerdmaster conhece bem. O Kill Bill, Kill Bill mesmo? É, o primeiro. Volume 1. Oxi! Então tá. Alice in Borderland. Borderland é bom, hein? Quando? Nhoiei, né, Moisés? É bom. Assassination Classroom Live Action. Eu não vi o Live Action, é bom? Cara, é não, muito... Eu gostei, não sei. Só não é tipo... O protagonista não tem cabelo azul. Mas é muito legal. Ah, foda-se. Eu quero saber... Eu acho que você acha que eu assisto Assassination Classroom por causa do protagonista? Eu assisto por causa do professor, não, porra. Sim, é porque tem gente que fica... Ai, não tá parecido. E pras pessoas que acham... Cara, primeiro, eu amo a Sarah fazendo essa vozinha. Segundo, é pra você que acha que protagonista tem que ter cabelo exatamente igual anime, o episódio de hoje é pra você, tá, seu filho da puta? Muito bem. Continuando aqui, outro membro da produção desta obra. Antes do membro, peraí. Quando o Assassinate Clash Room? Quando eu assisti. É uma boa! Bota aqui na lista, tomar vergonha na cara, Jorge. Tem mais um aqui agora, né? Então, tá, né? Bom, beleza. Com certeza. Vamos lá, Kata Sakamoto, de Alice in Borderland, Devilman Crybaby, e de um episódio que a gente já fez, que é o Midnight Diner. Ela cata quem? Ela cata carta? É que nem essa coisa? Não. A carta, ela pega a carta e já vai... Pá. Volta pra humilde que merece, tá? E Kazuya Shinomura sendo o primeiro trabalho dele com a produção de uma obra desse tipo. Porra, começou, vou te falar um negócio, não. Começou bem. Pois é. O estúdio que fez as filmagens e toda a edição é o estúdio Robot Communications, de Godzilla Minus One, que eu já ouvi muita gente falar muito bem desse novo do Godzilla. Para. Eu sei que não é anime, eu sei que não tem porra nenhuma a ver com este site, mas eu vou fazer um episódio de Godzilla Minus One lá no Paranerdia, porque foi bom para eu apoio. Caralho! Obrigado. Você já tá chamada! Nerdmaster, só posso te dizer uma coisa? Godzilla pode não ser anime, mas ele é tokusatsu. É, mas você não faz tokusatsu aqui? Faço. Faz? Faço. Quando foi que você fez tokusatsu aqui que eu não vi? O último episódio foi o especial sobre o Super Sentai. Foi. Inclusive a Sarah tava aqui pra não me deixar mentir sozinho. Então tá bom, ô mentiroso acompanhado, quando? Não sei, mas eu vou fazer, pretendo fazer, começando... Então, vamos lá, eu pretendo começar a fazer sobre a franquia. Ah, faz que nem a gente fez com o Lupin, faz o filme primeiro, depois faz a franquia. É, aí a gente vai um pouquinho mais longe. Né, vamos lá. Né? Bom, enfim, além de Alice in Borderland e Godzilla Minus One, ele fez Dragon Quest Your Story, que foi basicamente um dos jogos de Dragon Quest. O Your Story... Não, o cara, Your Story tem um especial na Netflix que é baseado nesse. Sim. Desse Dragon Quest. Cara, o especial é muito bom, é muito bonito, cara. Porra. Quando? Não sei, mas eu sou beat de Dragon Quest, né? Então entra para mais um que entra pra lista dos animes que o Jorge é beat e que ele não faz o episódio. Mas fazemos... Puta que pariu. Fazemos uma história primeiro ou Fly, o pequeno guerreiro, primeiro? Isso porque o que foi traduzido como Fly, o pequeno guerreiro, não foi finalizado. Ah, mas teve uma segunda versão depois. Então, qualquer coisa, foda-se. Que é o Dragon Quest Dino Double King. É, a gente faz o não finalizado mesmo, foda-se. A gente pode fazer os dois juntos e contar um pouquinho da diferença. E continua, foda-se. Né? O estúdio de dublagem é o MGE Studios, aqui no Brasil. Esse estúdio de dublagem é de animes como Komi-san wa Komi-yoshodesu, ou Komi não consegue se comunicar. A gente já fez a segunda temporada? Ainda não, mas pretendo. Quando? Em um anime sphere mais perto de você. E Komi você quer, né, seu filha da puta pedófilo? Você quer pegar Komi, seu desgraçado? Vamos lá. De Cyberpunk Mercenários. Ah, quando? Esse quando, eu não quando, faço quando, ideia. Quando? Cara, nossa, é bom demais. Você viu Mercenários, Sara? Não, tem que ver. Porra, o Cyberpunk Mercenário é muito não foda. Não é à toa que o último prêmio da Crunchyroll que nós transmitimos lá na Twitch, que a gente apresentou, Cyberpunk foi muito indicado pra muitos prêmios e ganhou alguns, inclusive. Merece todos. E na sequência, Junji Ito, Histórias Macabras do Japão. Esse eu tenho medinho de fazer, saca? Não é que eu não quero. Se me chamar, eu venho, mas não tô muito afim que o seu Junji Ito... O que ele tem de bonitinho, legalzinho e gente boa, faz os desenhos, filha da puta, sabe? Assim, de leve assim, cagacinho. Então. Cagacinho, eu fico todo sujo. Então. Junji Ito apareceu bastante no nosso episódio quando falamos sobre terror e horror no Japão. Abraço, pensador. Né? É, tem. E também quando a gente fala do. Como é que é? Do caralho, do cara da Ghibli, cacete, que eu tenho uma merda pra lembrar de nome. Pois é. O rei da Ghibli, o chefão da Ghibli. É, o Hayao Miyazaki, sim. É, que a gente fala que o Hayao Miyazaki é o cara mais depressivo, que faz desenho mais bonito. Mas ele e o Junji Ito é o cara mais gente fina, que faz desenho mais filha da puta. Não, eu adoro as comparações. Mas é, por aí. O... Ai, ele odeia coisas de fora do Japão. Ele tem os motivos dele são muito plausíveis. Aí vem o Jiu-Jitsu, gosta do Beatles. Aí mostra tudo colorido. Aí mostra como tudo é colorido, que o Jiu-Jitsu é fofinho. Aí vem o Miyazaki. Eu odeio tudo. É que o caso do Miyazaki, ele é muito mais tradicionalista, né? Vamos dizer o que é verdade. Ele odeia até o Japão, pelo amor de Deus, que fala. Bom, se pudesse, queria que ninguém existisse. A fonte é o mangá e o anime. Tem uma média de duração de 50 minutos por episódio. E lembrando, queridos ouvintes, nós temos 4 episódios sobre o anime e temos uma resenha sobre o mangá, né? De nada, tá? Eu só não falo de nada desse porque quem chamou pra pauta foi o Jorge, mas eu também quero um pouco da culpa desse, tá? Olha, não tem nada a ver com a pergunta, mas assim, mas fala, não tem nada a ver com nenhuma das pautas faladas. Quando teremos uma pauta sobre J-Rock, Visual K? Era pra ter tido ano passado, né? Mas alguém não fez a pauta, né, Sara? Né? Cara... Aliás, a coleção de pauta não feita da Sara tá ótima, né? A continuação de JoJo, tem esse do J-Rock... Visual K... Tem uma porrada, né? Né? Tem um monte. Aí já entra o bloqueio criativo, que tá um pouquinho complicado nos últimos tempos. Não é? Eu não queria lavar roupa suja, não, né? Mas tá jogando... Mas tá certo. Então. Nerdmaster, brilha com o nosso aviso de spoiler. Então tá, o negócio é o seguinte. Yu Yu Hakusho Live Action da Netflix... É desse ano, então pode ser que vossas excelências, queridos nossos ouvintes, pessoas que amamos e que queremos que vão todos tomar no meio do olho do Nossa. Cu, não tenham assistido Nossa. Ainda, talvez por preconceito, talvez porque gosta tanto do anime que não quer manchar vendo um live action... Visto que a Netflix tem um pouquinho de fama de fazer merda com live action. Mas se desculpou, né? Completamente com One Piece, vamos falar o que é verdade? Maravilhoso. Mas vamos concordar que o saldo ainda tá negativo? Sim, principalmente por causa de Death Note e Dragon Ball Evolution, né? Não é? Dragon Ball Evolution não é da Netflix não, doido. Mas é tão ruim quanto. Americana. Vou falar da produção americana. A produção americana tá devendo ainda. Ah, ok, então... ok. Se a gente ampliar o leque, ok, concordo. Mas a Netflix... Tá bom. A Evolution não entra na conta da coitada. Ok. Bah. Mas, gente, eu sou fã de Yu Yu Hakusho. Vocês sabem disso porque tem 4 episódios porque eu mandei pro Jorge fazer. Não. O Jorge vai dizer, mas você não manda em mim, porra! Não foi nem por isso. O episódio 2 e 3 foi a divisão da gravação de 3 horas que rolou do arco pauta do Toguro. Pauta minha. Vocês não sabem o que é. Vocês acham que a Sarah faz pauta grande? Quando o Nerdmaster se empolga, puta que pariu. Olha, vocês não viram a minha pauta de Yu Yu Hakusho parte 3/4. Pois é, não, isso porque eu posso demorar pra fazer pauta, mas quando sai a pauta... É uma lauda! É literalmente o brainstorm. Tem hora que eu tô mas falando... Mas aí, não, é assim, ó, tem hora que eu tô falando de uma coisa. Do nada, eu vou lá pra cima pra terminar uma outra que eu tive. Tá, Sara, pera. Sara! Oi. Para, eu ainda tô no aviso de spoiler. Calma, relaxa. Desculpa. Relaxa. Mas então vamos lá, estávamos no aviso de spoiler, né? Sim. né? Voltei. Então, querido senhor ouvinte, se o senhor está aqui ouvindo esse episódio sobre o live action de Yu Yu Hakusho e teve a pachorra de fazer isso sem ver o live action de Yu Yu Hakusho, o senhor vai pegar a espada espiritual do Kuwabara. Meu pai. Tá? Bem brilhante. É que o Jorge tá aqui pra não mentir que ela tá bem brilhante. Porra. Tá grossa, brilhante, tá grande, né? Ah, como era grande, entendeu? E ele vai pegar e vai fazer kebab. Kebab. Você, tá bom? Essa ele se superou, velho. Bom, não vou falar a sinopse, porque nós temos 4 episódios, nós temos uma resenha. Dá pra fazer uma sinopsezinha micro? Manda bala. Tu pega a saga do detetive, a saga do torneio da Genkai, a saga da Menina da Neve e a saga do torneio das trevas, joga no liquidificador, bate e serve. Bem isso. Obrigado. Bom resumo, Nerdmaster. Obrigado. Eu sou bom de resumo. Percebi. Bom, opiniões de vocês sobre a adaptação de Takumi Kitamura para Yusuke Uramesh. Para o começo de conversa, Yusuke é a puta que te pariu. Ai, aí Yusuke. Porque você sabe que eu ia falar isso. Você falou Yusuke de propósito para mim encher o saco. Sim. Seu fela da também puta. Também te amo. E, cara, eu também. De bebê. Cara, o Takumi... O seu Kitamura, o senhor tá de parabéns, vê, seu Kitamura. O senhor é um menino que é marrento, tem uma cara de marrento bem marrenta, tá? Na questão da marrentice, o senhor tá bem marrento, viu, seu Kitamura? Tá de boa, hein? Cara, é aquele negócio, a roupa tá ótima, mas também, né, é um porra do uniforme verde. Nossa senhora, que roupa... Que difícil! Dificuldade de fazer essa... Né? Não, gente, é uma roupa... Não, melhor, é uma roupa colegial, normal do Japão, só que verde. Sim. Né? Nada difícil de fazer. É isso, cara. Minha mãe fez isso com uma mão amarrada nas costas, tá? Porque eu já fiz cosplay de Kuwabara. Né? Cara, não tem nem pra a dificuldade. Né? Mas vou te contar. As caras e bocas do moleque... Não, ele mandou bem pra caramba, mano. E principalmente... Porque, desculpa, gente. Eu sei que tem as outras dublagens... Mas eu me recusei a assistir esta merda em outro idioma que não seja em português, tá? Porque Yusuke Uramesh não é outro senão o seu Marco Ribeiro, sim, tá? Eu já adiantei a pauta do dublador. Exato. Foda-se. Bom, pra quem não conhece o trabalho do Takumi Kitamura, que é o nosso ator que fez e interpretou muito bem o Yusuke, ele... Porra! Ele fez, entre outros trabalhos, o Takemichi Hanagaki de... Do live action de Tokyo Revengers. Esse a Rita que gosta, também tá hein? Muito bom. Que também tá muito bom a atuação dele. É. No Takemichi tá muito boa. Sim. Sim. O Tokyo Revengers é muito bom também. Kaoru Yuki, de Hotei Yugi. E o Arata... Não sei o que que é. E o Arata Sakuraba, de Osama ni Sasagu Kusuri Yubi. Ah, saúde, meu filho. O dublador... brasileiro do Yusuke não é ninguém mais, ninguém menos que o original, já que o Nerdmaster adiantou, Marco Ribeiro, claro. Ele fez, entre outros personagens, o Scorpio de Fairy Tail. Quando? A segunda parte, preciso ver muito bem, mas eu preciso fazer, eu sou beat da série. Mikkel! Jura? Que no, Deus! Meu Deus. Redestro de My Hero Academia. Quando? Precisamos fazer a próxima parte de My Hero Academia, sem dúvida. Né? E a forma masculina na nossa querida Tânia Von de Gurechaf de Yojo Senki. Ah, é? Ele é o filho da puta no Japão, tem razão. Ele é o filho da puta no Japão. Pois é. Vamos lá, que a flor tem que ser cerejeira e o nosso papo agora é sobre o Kuwabara. Cara, puta que pariu. Maravilhoso. Shuhei Uesugi. Caralho, que esse garoto ficou a cara da porra do Kuwabara. Sim. Nossa senhora. Sim, cara, explosivo igual também. E acredite, ele é ator de dorama, velho. Puta que pariu, cara. Mano. Naquela cena, então, que é o... Não morre, Yusuke, porque eu não te desafiei ainda, não te derrotei. Caralho, mano. Não, ele mandou benzaço, velho. Assim, dos quatro do time... dos quatro do time Uramesh, o Shuhei Uesugi mandou bem pra cacete, velho. Sinceramente, dos quatro principais, é o melhor adaptado aí. Com cara. Certeza. O garoto do Yusuke é bom, mas caralho, o do Kuwabara matou a pau, cara. Puta que não, pariu. A pau, Kuwabara, não, a espada. Assim, ele matou Kuwabara... a espada, né? Nossa. Ele não matou a pau, matou a espada, né? Mas com tá bom, certeza. Você entendeu. Outros trabalhos... Ah, o do Kuwabara surpreendeu todo mundo. Nossa, assim, a caracterização dele era padrão, porque é um uniforme de colégio adaptado com faixas e tudo mais que o Kuwabara vestia na primeira fase do anime. Não, e outra coisa, os dois são delinquentes, então tem algumas modificações, tanto que... Na verdade, o do Yusuke chega a ser o mais comum, sem muita modificação. E o do Kuwabara é, assim, é o cos da calça mais pra cima, que é bem do estilo de delinquente de antigamente. Sim, sem contar o tupetão e o cabelo pintado de louro. Sim. E isso deu pra ver direitinho. Que isso é a coisa mais... É a coisa mais delinquente de Japão, é neguinho de cabelo loiro. Porra, né? Sem dúvida. Não, é cabelo loiro e o topetão, sim, né? Obviamente, a galera não faz mais aquele tupete como o do Josuke, né? Sim. Então, só o fato dele ter feito o loiro e jogado um pouco pra frente, fazendo, jogado pra trás, fazendo tupete, já ficou ótimo. Perfeitamente. É, porque não é todo mundo que consegue fazer um Ryu da espada de madeira. Pois é, velho. Putz grila. Mano, vocês vão ver quando a gente fizer um episódio sobre Shaman King, velho. É, você acha que isso é topete? Ha! Sabe de nada, inocente. Vamos lá. As obras do nosso querido Shuhei Uesugi. Ele fez o Koki em One Room Angel. O Mr. Okazaki de You Made My Dawn. E o 24 de... Isso é tudo dorama, tudo dorama, né? Abraço, Cris. E 24 Japan, de Kenya Hasabi. É, lembrando... Na verdade, eu acho que é o contrário. Kenya Hasabi, de 24 Japan. Isso. Lembrando que, se não me falha a memória, 24 Japan é tipo 24 horas que a gente via muito na TV Globo. Ah. Com o pessoal dos Estados Unidos. Vamos lá. Ah, Jack Bauer. Aí a gente tem uma questão aqui, porque o dublador original do Kuwabara, nosso querido, e já há muito que partiu, José Luiz Barbeito, não está mais entre nós, foi substituído por motivos óbvios. Se não dá pra dublar o cara com mesa branca. Vamos lá. Olha que os filha da puta do IA estão querendo, né? Pois mas é. Olha, rapaz. Mas... E como sempre a gente fala que aqui no Anime Esfera a gente quer que IA vá pra puta que apareça. Sim, né? Nós queremos a dublagem viva. Nós somos partidários desse movimento dos dubladores brasileiros. Exatamente. Exatamente. E agora... Antes de você chamar os personagens... E não somente de dublador brasileiro. Lembrando que lá no Japão, no último jogo lançado de Naruto, Ninja Storm, sabe lá Deus que número... É, o Ninja Storm do Boruto. É, o Ninja Storm do Boruto. Simplesmente pegaram a cena do Naruto com a Kushina. Com a Kushina? É. E colocaram novas falas. Pegaram a dublagem da Seiyu japonesa, pegaram a dublagem da brasileira, criaram as novas linhas de fala com o IA. Ficou uma coisa. Então, né? Tati, então esse apoio não é somente para os brasileiros. É para todo mundo. Para a dublagem mundial. E antes de eu falar do dublador que substitui o nosso querido José Luiz Barbeito, Tati Kepomer, aproveitando da situação, queremos você aqui, viu, minha querida? Que bom, vamos, né? Lá. Quem... Mas quem foi o garoto que quem chamou? Substituiu o nosso querido José Luiz Barbeito foi o nosso também querido, e queremos ele aqui, Marcelo Garcia, que fez um ótimo agora, trabalho. Exatamente. Antes de tu começar a listar os personagens que ele fez depois, caralho, ele mandou bem pra cacete. Foi. Tá bom. Não é o Barbeito? Não é o Barbeito. Com aquele só Barbeito, só tem o Barbeito. Não tem outra pessoa que faz pois o Barbeito. É. Então o Barbeito é o Barbeito. Cara, mas a voz que ele botou no Kuwabara casou tão ele bem meio... com a então, cara ele do... meio que ele meio que colocou o timbre de voz dele... O mais próximo que ele conseguiu do tom do nosso querido José Luiz Barbeito. uma puta de uma homenagem que ele fez, sim. Cara. Foi da hora pra caramba. Sim, até porque o Marcelo Garcia, ele foi o único, por motivos óbvios, que realizou substituição. Os demais todos foram as dublagens originais da mesma. Exato, exato. Não, tem outra. A mãe do Yusuke não é a mesma. É, a mãe do... A Atsuko também não é a mesma dubladora. Não, eu estou falando os principais, os principais. Tirando, sim, sim, sim. Tirando o Kuwabara, todos os outros foram chamados os originais. Então, o trabalho que o Marcelo Garcia fez de tentar aproximar, mas também dando a sua própria identidade, foi muito ficou bom. Muito da hora mesmo. Cara, eu só tenho uma reclamação, mas não é para o senhor Marcelo, porque não foi culpa dele, é para a porra dos roteiristas. Que eles podiam botar uns caquinhos, né? Podia chamar um urubu de meu louro, né? Podia, é né? É que eles meio que se... No... Assim, eles olharam pra aquela dublagem original do anime e ficaram morrendo de medo de fazer merda. Cara, é, mas o Marco Ribeiro ainda... O Marco Ribeiro ainda mandou um... Vai fazer um berimbau numa gaita. Ele mandou o Marco Ribeiro... Um tô na área, se derrubar é pena. Cara, o Marco Ribeiro... Então, Marco... Pera só um instantinho, Sara. É, o Marco Ribeiro, ele meio que reciclou as piadas da dublagem antiga. Sim. Mas aqui, mas aí entra um pouco... Eu quero... Eu vou só tocar nisso aqui, mas eu pretendo entrar no assunto mais lá pra frente. Tranquilo. Aqui da pauta. Mas, cara, já adiantando, o que eu gostei da dublagem do live action, que eu vi muita gente criticar, inclusive, concordo, dublagem dos anos 80, assim, vamos concordar, o Brasil era muito foda. A gente pega, por exemplo, a dublagem do Toad, de Super Mario, e tá lá assim, graças a Deus, era calar a boca. Se Deus quiser agora, ela cala a boca. Entendeu? Então, tem muitas adaptações e piadas que fizeram no anime original, que obviamente não vai caber na atualidade. Porém, eles tá conseguiram... Tá com a mãe pra ver se quica. Tipo, cara, eles conseguiram fazer uma abordagem e uma realocação. Sim. Tanto que... Eu vi uma galera, a galera nem viu o dublado, ficou assim, ai, por que pegou? Não é sendo saudosista, mas, inclusive eu sou muito anti-saudosismo, do tipo, querer passar Jaspion trocentas vezes na TV aberta, isso não vai casar hoje em dia, mesmo gostando muito de Jaspion e do trabalho que foi feito com a série. Cara, você quer ver a dublagem original? Assim, a série original tá lá. Feita, não, sim, pronta. Mas tipo, o que eu vi muita galera falando, ai, é porque vão forçar as coisas do anime, porque o live action não tem essa coisa, é porque o live action é mais sério, não tem muita piada, tá, tá, tá. Sim, não tem muita piada, concordo. A ambientação do live action é tensão suspense com picos de piadinha e acabou. Não é aquela coisa do anime. Show. Até porque o próprio início de Yu Hakusho não é muito animado. Vamos né? lá, né? E o Suki morre no primeiro episódio, vamos lá. Exato. E vamos dizer de uma forma bem chocante. Bom, bem vou chocante. Dizer um negócio, hein? Alerta de gatinho, tá? Cuidado, tá? Alerta vamos de lá. Gatinho. Voltando exato. Pra pauta. Então, só pra, assim, pra conclui, fechar. Sara, conclui, Sara. Cara, eles souberam ajustar. É aquilo, souberam ajustar as falas, memorizando, né, respeitando o passado, abraçando o futuro e querendo deixar claro o que eles quiseram fazer, que foi tanto trazer a nova geração como agradar também, porque Yu Yu Hakusho é quase um patrimônio pra gente. E que todo mundo sempre pega. Velho, Yu Yu Hakusho ele tem um peso tão grande que ele virou padrão de dublagem. Exato. Cara, não importa a dublagem que você vê. Sempre vai ver alguém falando. Porque a dublagem brasileira é muito boa, pode citar 5 obras. Dessas 5 obras citadas pra mostrar que a dublagem brasileira é boa... Yu Yu sempre vem primeiro. Vai ter Yu Yu Hakusho lá no meio. Não digo nem primeiro. E o One Punch Man logo em seguida, né? Exatamente. Isso porque o One Punch Man segue os moldes também meio porra louca do que foi o Yu Hakusho. Aí mais pra frente eu desenrolo mais essa minha ideia. Bastard também tá no mesmo nível, vamos lá. Na Bastard, rapaz! E o Chainsaw Man também. Nós fizemos episódio, pô. Chainsaw Man também tá bem legal. Bom. Vamos lá, voltando pra pauta. Quais outros personagens o Marcelo Garcia fez? Ó, Jorge. Ele fez o Skeptic de My Hero Academia. Quadro? De novo? No... Então, não enjei. Lembra sei, aquela... De novo. Então, lembra aquele seriado de Cavaleiros do Zodíaco da que foi feito da Netflix? Ele fez uma máscara... Da... É, ele fez uma máscara da morte de câncer. Que, inclusive, o CGI tá muito bom nas duas casas. Sim. Eles só não continuaram, né? O CGI nas 12 casas tá maravilhoso. Não, vai ter, já tá em terceira temporada, já tá fazendo pra lançar. Ah, então tá bom. Vai, então vai fechar. Tá bom. Eu posso só dar uma pequena notícia que com certeza vai todo mundo ficar foda-se, mas eu vi isso aqui rapidinho e eu preciso... Sara, posso deixar rápida. Pro final do episódio? Posso deixar pro final do episódio? Pode. Então vamos deixar pro final do episódio. É, e o Homem Katana de Chainsaw Man. Vamos falar agora de Kurama. E a interpretação de Jun Shisol. Ok, nada contra o seu Jun do Sol lá, mas eu tenho uma observação para fazer, com licença. Peruca! Cara, a peruca dele tava tipo a peruca da Saori no Live Action Sensei, cara. Tá bonito? Cara, tá bonito. Tá bonito, mas ao mesmo tempo dá pra ver que é peruca, mas também, né, gente? Não, a peruca do Kurama, tanto do Kurama quanto do Kurama Yoko, porque aí adiciona a orelhinha, né? Sim. Cara, tá gritando tão alto. Ah, mas do Kurama... Mas tá gritando tão alto que eu cheguei a ficar surdo, cara. Cara, mas do Kurama Yoko a gente ainda engole ainda mais rasgando, né? Porque o cara tá... É o quê? A própria vestimenta do Kurama Yoko já é toda fantasiosa, né? Então... A peruca do Kurama no seu modo normal. Ah, não é tão fantasiosa assim, não, cara. É uma túnica. Versão Yoko. Não, é uma túnica branca, porra. Não, eu falo fantasiosa por conta da própria identidade. Não, se for. Então. Você torna o Kurama Yoko. De tipo, se... cara, do nada o cara sai de um espectro vermelho pra ir pra branco, de cabelo longo, branco, com orelha de raposa e que tem um rabo. Não, beleza, se você for pela identidade da personagem que ganha orelhas de raposa e cauda de raposa, você ainda me ganha. Mas a roupa do cara é só uma porra de uma túnica branca, cacete. Mas é que tá, eu não tô falando da roupa branca dele. Eu tô falando do conjunto total da coisa que é muito mais fantasiosa, entendeu? Então só o fato dele tá com a peruca grande branca... Eu não... Grita peruca pra caralho. Com certeza. Grita peruca pra caralho. Mas, tipo, não tá... Não é tão, assim, estranho ou criticoso. Sabe o que que... Então, sabe o que... Sabe o que que me fez lembrar essa peruca do Kurama? Live action de Samurai X, velho. Ah, para, o cabelo do Kenshin não é assim, não. Tava não. Tão peruca quanto! Não, mas não é tão assim, não. A do Kenshin, o do Kenshin ainda tá beirando um ruivo muito inexistente na face real da nossa terra, mas está mais realista do que a peruca do Kurama. Porra, a do Kurama não é ruivo, da cara. A do Kurama é ofensivo, cara. É tomate. A do Kenshin, depende da luz. Dependendo da luz, tá um cobre, tá um ruivo. Tá aquela coisa meio suja, né? Mas ainda parece um cabelo. Independente, um cabelo que é bem egão. Cara, eu vou te contar um negócio. Se ficasse só o problema na... Se o problema do Kurama ficasse só na peruca, vá lá... Mas, cara, a roupa do Kurama... Kurama. Não é a do Kurama Yoko, não. Tô falando do Kurama. Não, tá? O Kurama Yoko, a gente tem que concordar. Não, o Kurama Yoko, maravilhoso. O Kurama Yoko, esquece. Deixa o Kurama Yoko em paz. Larga o Kurama Yoko no canto. Deixa ele quieto. Eu quero falar da roupa do Shunichi. Shunichi. Tá? Shunichi Minamino, sim. Eu quero... Puta que o... pariu. Enquanto que a do Yusuke tá perfeita, a do Kuaba tá perfeita, a do Suichi parecia a porra de um pijama. Mano, o cara foi visitar a mãe no hospital de pijama. Mano, aquele terninho que ele utiliza como base, o vermelho do anime, ele meio que parece que fizeram com tecido de cortina, porra. Não, vamos concordar que o do anime mangá também é um uniforme escolar. Mas é vermelho. É deixar... Exato. É pra... Sim, o do... Eu tô falando do anime. Eu tô falando anime e mangá. Pois é. Eu não entrei ainda no do Kurama Live Action. É, tirando o Kurama... É, tirando o Kurama, eu toda doida da cabeça aqui. Tirando o Riei, todos os outros três fazem parte... de alguma escola, deixando bem claro que cada um é de uma escola. Sim. Uhum. A diferença é que o Yuzuki é só o palitozinho que vai até a cintura, o Kuwabara é o azul que vai até ali para baixo das pernas, e o Kurama é o mesmo estilo do Kuwabara, porém vermelho. Sim. Sendo... E fechado, né? Porque o Kuwabara usa aberto e o do Kurama é fechado. Só que eu concordo. É... Boiolaram demais o Kurama. Eu não vou falar que tá feio, cara, porque eu achei tá bonito, mas... Cara, é aquele negócio. O Kurama é um personagem andrógino? Sim, é. Ele é todo rosa na porra do anime? Sim, é. Mas nem no anime ele veste aquela porra daquele tecido de pijama de avô, cara. Aquele tecido brilhoso de pijama de vovô, cara. Nem no anime eles fazem isso. Olha, eu entendo. O que eu entendo da escolha, talvez, do pessoal, foi, tipo, pegar a coisa do andrógino, e porque o Kurama, ele é muito marcante. Ele é um personagem de presença marcante. Sim. Então, que, além do fator dele ser um personagem bonito, ele é o personagem bonito de Yu Hakusho, quiseram colocar essa coisa de flores e tal, porque se você for olhar a roupa dele em detalhe, ela tem aquela coisa de folha, pétala. Por isso que eu falei que era tecido de cortina, porra, porque só tecido não, assim sim. Que os caras fazem pra cortina, mano. Exato, exato. Aí eles quiseram deixar essa vibe com ele, pra diferenciar, até porque pra deixar bem claro também, de uma forma um pouco não, um pouco discreta, mas no tanto, que ele é um ser sobrenatural. Discreta? Ele é um ser sobrenatural. Pelo amor de Deus. Não, o que eu falei. O que eu falei. Discreto, mas nem tanto. Bom. Que é pra mostrar que ele é um ser sobrenatural, que inclusive é um ser sobrenatural que de primeira instância nenhum deles confia. Vamos lá. Sim. Leva mal não. Sara. Leva a mão, não, mas a descrição ali foi manga de colete, tá? Não, porque eu falei, eu quis ser boazinha, discreto, bom, mas nem tanto, porque realmente, inclusive eu gostaria muito que o live action tivesse, pelo menos, não tô falando cobrir em exato, mas tivesse pegado um pouco das roupas civis deles. Porque, cara, nossa, o Kurama tem umas roupas civil tão bonitas. Olha só, tu quer ver outro personagem andrógino deste mesmo seriado, mas que ficou perfeito? O cara azul. Sim. Sim. O cara azul tava perfeito porque ele não estava de roupa, de tecido, de pijama de vovó. Porra. Eu acho que o que mais pegou no Kurama foi o tecido da roupa, não foi nem a peruca. Não, foi a peruca também. Não, o cara azul peruca, é cabelo porra. Comprido, mas não é peruca. O do Kurama é peruca. Cara, o do Kurama é tão peruca, mas é tão peruca que tem muita cena que o cabelo tá cobrindo os olhos, ele tá parecendo aqueles cachorros São Bernardo com a porra da franja na cara. Pior que é mesmo! Eu tô mentindo, na hora que é Kuramioko, então, aquilo é a cara de São Bernardo, cara. Vamos lá, peraí. Voltando um pouquinho pra pauta. Tirando a caracterização de lado, que a gente já falou bastante, a interpretação do Jun Shison. Não achei ruim, não. É que eu fiquei tão revoltado com a porra da roupa dele que eu praticamente nem prestei atenção no menino, pra ser sincero. Oi, tô aqui. Sua opinião sobre a interpretação do ator. Cara, eu gostei. Ele tá naquela... Ele pegou a vibe do Kurama, que é tipo... eu sou um yokai. Ai, porque eu vim fugido, porque eu tinha me fugido, lá, lá, lá. Mas eu peguei amor por aqui, porque minha mãe... Tal. Ele faz a transição dele de persona sobrenatural pra uma persona que também está lidando com o fator humanidade crescendo nele, eu gostei bastante. A atuação do ator tá muito boa. É o que ajuda muito é o que sobrepõe o fato da caracterização não estar tão boa. A caracterização é boa. A caracterização do Kuran é boa. Cheia ainda de muitas oportunidades. Tem oportunidade pra caralho, com certeza. Porém, a atuação dele se sobrepõe. Sim, faz sentido, isso. Sim. E torna o personagem carismático que a gente gosta, principalmente quando ele vira o Kurama Yoko, porque todo mundo fica doido. Sim, sem dúvida. Bom, o Jun Shison, entre outros personagens, ele fez o Asakura Kai, de Fermano Oriori. Ele fez o Akamiya Masaru, ou o Masa, de Goku Shufudo. O filme, sim, tem um live action de Goku Shufudo. Cara, que tem um live action de... Peraí, que tem um live action de Goku Shufudo, a gente já sabe que é um seriado que tem na Netflix. Agora que eu não sabia que tinha filme. Eu tenho que correr atrás desse filme. Porque eu não sabia que tinha filme. Pois é. E Yuri Otaiga de Muchaburi, Watashiga Sachoni Narunante. Eu posso fazer um acréscimo à lista do Jun Shison? Por favor. Eu pensei que você ia colocar e você não colocou? Não coloquei porque a minha pesquisa pra parte de dorama é limitada, Sara. Então calma, complemente com é o que você quiser. Calma, não é dorama. Ele simplesmente fez um dos meus heads favoritos de Super Sentai, de Hesha Sentai Tokyuja. Que é o Raichi Suzuki. Olha só, ele fez Tokyuja. Que da hora. Ele é o head de Tokyuja. Só o líder. Qual é Tokyuja? É o Sentai Tokyuja. É o Sentai de trem. É o Sentai. Ah, o Sentai de trem. Ah, sim. Um dos, né? Porque eu acho que tem três. Ah, não. Não, de trem não tem três Sentais. É, Tokyuja é o único, mas é um dos mais novos. Não tá. Não é tão novo assim. É, se você comparar com o que a gente tá acostumado aqui no Brasil, sim, é um dos mais novos. Concordo, obrigado. A voz dele aqui do Brasil é um dos que dublou o anime originalmente, é o nosso querido Duda Ribeiro. Queremos ele aqui. E ele fez, entre outras personagens, o Frank de One Piece. Super! Não, ele não... Ah, tá, não. Ele não fez o Frank, ele fez o Frank! Super! Se você faz o Supa e não sobe os braços pra cima, Supa! Não é? Eu já subi, eu quase perdi o microfone. Eu quase perdi a voz no microfone porque eu levantei o braço pra fazer o Supa. Agora quer ver só uma coisa, ô Nerdmaster, jogando a moedinha aqui no chão? Mohamed Avdol de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu preciso falar alguma coisa? Não. E o galã? Uhum. E o galã? Aliás, eu preciso falar uma coisa assim. Skypeia quando? Não sei. Obrigado, Moisés. Não tem nada a ver com a vida, mas tem que fazer. Ari! Pronto, continua. Eu sabia que ela ia loucura. É nessa que a gente lembra do clichê máximo do Anime Sphere, que é... E a Sara vai à loucura. E pra complementar a lista do Duda Ribeiro, ele fez o galã da verdade de Nanatsu no Taizai e Mashime no Fukatsu. Quando? Também no G. Agora vamos falar de Riei. Cara, tá, vamos lá. Vamos falar do Riei. Aqui a gente vê. A roupa tá bonitinha. A roupa tá boa, sim. Não, a roupa tá boa. A caracterização, vestuário tá ok, tá? Tá show. O efeito do olho não é um doutor estranho, né? Mas também não é uma merda. Ah, mas convenhamos, ali, né? Aquilo ali na hora que apareceu, eu fiquei oxi. Mas convenhamos, né, Nerdmaster? A Robot Communications não tem o mesmo orçamento da Marvel, né? Pelo amor do Santo Cristo. Não, mas eu tô falando de Doutor Estranho no sentido de ser uma merda, porque o Doutor Estranho é uma merda. Ah, o então tá bom. O terceiro olho do Doutor Estranho é muito ruim. Ah, cara. Então tá bom. Não, tipo, eu concordo, mas realmente não tem como... É assim, é aquilo, né? Japonês fazendo efeito especial. Tá de boa, mas confesso que na hora que eu vi aquele trem muito realista, eu fiquei, eita! O trem muito realista deu um eita, né? Mas também vou te contar um negócio. Na hora de fazer o dragão das chamas negras do inferno, puta que pariu, hein? Ficou da hora. Ficou muito da hora. Foda. foi muito foda. Isso e, é verdade. E o Kanata Hongo mandou bem pra cacete como Riei, velho. Sem zoeira. Marrentinho, né? Marrentinho, que nem ele tem que ser, né? Marrentinho. A única coisa que eu não gostei do Riei foi o cabelo. Ah, mas é aquela velha história, né? Não dá pra ficar tudo perfeito, não, né? Exato, exato. Só que aí eu entro num outro... Eu entro em uma pequena contradição própria. Que eu sou uma das que mais defende live action pra tudo que é lado. Mas eu concordo que quando se trata de stage, que é musicais de teatro... Inclusive eu tava até vendo, só pra ter certeza aqui, as fotos... A caracterização de cabelo dos personagens, principalmente mais complicados como o Riei e Kurama, ficaram muito bons. No live action, obviamente, tem movimentação, tem takes, precisa fazer vários de uma vez e não dá. Mas eu, comparado com muitos outros que eu já vi, o do Riei poderia ter sido um pouco mais próximo do que é do dele original. O meu caso com o cabelo do Riei, eu me acostumei durante o processo de assistir a série, né? Uhum. Mas pra mim poderia ter sido um pouco mais, sabe, parecido. Mas eu concordo que combina com a situação série. Sim. Bom. É mais uma crítica. É mais um tipo, gostei, mas poderia ter sido melhor. Então, vamos lá. Outros papéis que o ator que interpretou o Riei fez foi o Yoshimi Sagara, de Zeicho Harai Nain Iwawake ga Aru. Saúde. O Takaichiro Ozu, de Mei no Mei. E agora a Sara também vai à loucura, porque ele fez o Kamakiri Chameleon Augment 1, de Shin Kamen Rider. Tá, ele é o Camaleão Mas... Rider! Shin! E não é pra gente se apaixonar por essa menina. E a dublagem aqui brasileira é a voz original do Riei na época, que é o nosso querido, e ele já fez entrevista aqui com a gente, Cristiano Torreão. Um abraço, Cristiano, obrigado pela oportunidade. Mas pra voltar, não precisa ficar só numa, não. Agora tem o Riei. A gente faz de novo, não tem problema, quer, não. Quer ver uma curiosidade? Cristiano Torreão faz lives na Twitch jogando GTA V, aquele do RP. Eita, então, pronto. Coisa linda. Né? Ele fez, entre outros personagens, o Nicholas de Wolfwood, de Trigun, a primeira versão, aquela que o Nerdmaster ama. Porque você sabe que nós precisamos falar de quem, Jorge? Nós precisamos falar de Vash, o estouro da boiada. O homem de 65 milhões de dólares duplos. Pera, a gente o tornado falar... humano. A gente vai falar do novo? Não, do velho. Então, ele tá, ele tá fazendo... Eu quero. Ele tá fazendo todo esse escarcéu por causa do velho. Do novo ele não quer nem perto. Não tenho nada contra o novo, não tenho nada contra o novo. Mas o meme é do velho, né, cara? As piadas é do velho. Vamos lá. A gente tem que fazer o velho. Vamos lá. Além do Fofuxo, de Hamtaro, ele também... Hamtaro! Ele fez o Silfide de Basilisco, do Arco de Hades de Cavaleiros do Zodíaco. Voo do Extermínio! Sim, é. Nossa, eu tenho que parar pra rever a saga de Hades. Sim. Tudo bem, que a saga do Inferno parece um slideshow animado. Sim! Bom, mas vamos... Mas eu adoro rever a saga de Hades de vez vamos em quando. Vamos lá, agora relacionado aos vilões e antagonistas desta primeira temporada, que meio que... Eles meio que colocaram todos desde o começo... só que com algumas citações bem rápidas. E o primeiro dos vilões que a gente vai falar é o Sakio. Vé. Te contar um negócio não, arrumaram um cara igualzinho. Porra, Goro Inagaki. Inagaki, né? Vamos lá. Não vou falar do mesmo jeito que eu falei do ator que fez o Luffy. Ele é japonês mesmo. Porque lá é Inhoque. Todo mundo sabe que o ator que fez o japonês, o Luffy, é o Inhoque, né, porra? Não, não vamos falar mal do nosso querido Inhoque, né, por favor. Inhoque, porra. Vamos lá. Igoroi Nagaki. Mano, além de ser fisicamente parecido com o Saki, ó, ele trouxe toda a fleuma do cara, mano. Ficou muito... Assim, em... Ele tem uma presença... Ele tem uma presença, não tem? Mano, uma ele na ficou... Tela, ele ficou... Omigo. Não, ele ficou um negócio absurdo de similar ao que é o personagem no anime e no mangá. Não é? Mano, ficou... Assim, é uma das melhores caracterizações que tem nesse live action. Sem zoeira. Eu vou até falar um negócio. Eu fiquei seriamente comprometido com a minha masculinidade, entendeu? Eu sinceramente, eu dava pra esse homem. Ele ficou lindo demais. Porra, velho. Cara, ele ficou muito foda. Muito. E assim, é por isso que eu disse que do Sakio, ele é... Se não for a melhor adaptação, é uma das melhores. Bom, olha, adaptação não. Ele tá, não, ele tá bem caracterizado. O melhor adaptado, na minha opinião, é o Quabra. Sim. Por isso que eu falei, se ele não for... Vamos colocar o Sakio em segundo lugar. Sim. Mas, cara, eu pensava que na série eles iam dar uma amaciada no final dele. Eu fiquei... É nada, mano. É nada. E eu vou te contar de novo, gente, alerta de gatinho, tá? Tipo, alerta não, de gatinho. Beleza, que a gente sabe o fim dele. Eu pensei, não, eles vão dar um jeito de, tipo, deixar claro, mas não tão na cara. Na hora que eu vi, eu falei, viado! Eu fiquei aquele meme do Twitter. Oh, tadinho, viado! Bom, outros trabalhos que o Goroi Nagaki fez foi o Hiroki Terai, de Seiyoku, o Shigemi Ichikawa, de Madobe Nite, e o Tsuji Jun, de The Wind, The Storm and the Life of Itonoe. Traduzindo, só pegaram atorzão de dorama, né? De dorama. É dorama? É, pra quem não entendeu nada, ouvinte, é dorama, dorama e dorama. Sim. Não, e o cara é bonito, né? O menino, ele é bonitão. Mas eu falei, menina, eu tô até assim, botando um blush aqui agora pra falar dele, sabe? Bom. E vou te falar um negócio, não. E ele fica mais bonito ainda na voz do seu Felipe Grinan, mano, tá? Felipe Grinan! Quando eu reconheci a voz, mano, do Grinan, veio assim. Rapaz, tu é Deus mesmo, hein, doido? Mano, Felipe Grinan fez um... Mano, ele tem toda aquela fleuma afeminada do Whis em Dragon Ball Super. Mas assim, você vê que o cara é ator de um range vocal absurdo, velho. Porque assim... Nossa, e o Whis é afetado, hein? Mano, nossa, vamos lá. Senhora, olha as diferenças que a gente tem nos personagens. Ele fez o Sakio no live action de Yu Yu. Ele fez o Whis em Dragon Ball Super. Tipo, a fleuma dele de ele é claramente homo na interpretação. O bagulho é absurdo. É, você tem Se bem que vão concordar, né? Lá no universo de Dragon Ball, eu não manjo tanto de Dragon Ball como... Não, mas assim, os anjos... A raça do Whis, que é um anjo, tipo, acho que eles não têm muita definição. Não, mano, tem mesmo. Não tem mesmo. O Whis, ele é assim que ele é. Vale, eu acho muito bom, tipo, todo mundo cagando de medo dele. Ai, que lindo. Não, todo... Quando ele manda, Puma, amiga, que lindo. Nossa, que linda essa sobremesa que você me mandou, amiga, sua louca! Não, e ele fazendo os biquinhos, tipo, ai, amiga, com as mãos, eu fico assim, eita! Muito louco! Quando ele manda risadinha, então que é... Aí você para e você lembra do Deus da Destruição, que eu esqueci o nome, gente. Qual é o nome do Deus? É o Beerus, O Beerus. Quando o Beerus vira e fala, o Whis é mais forte que eu, fico viado. Aí eu volto, viado! Aí você chega e fala, viado! Aí você vê, ele passa do Sakio pro Whis, e do Whis ele passa pro Thanatos, no Elísios, da saga de Hades, de Cavaleiros do Zodíaco. Cara, o Thanatos, a voz dele de Thanatos é maravilhosa. Muito foda. E agora o Nerdmaster vai à loucura porque ele fez o Asuma Shinohara de Pet Labor, o filme. Quando? Não enviei. Primeiro, Primeira série, tá? Sim, primeiro anime, com certeza. Mas sabe quem também vai à loucura? Ah, Balmondes. Sim, o Balmondes. É meca, né, porra? É meca, né, porra? Vamos meca, lá. É robô gigante. Vamos lá, agora... E como diria Meca RX, nós se amarra robô gigante, Ashgata, se amarra robô gigante. Vamos lá. Toguro Ototo. Esse ficou. O Ototo é o Togurão. É o mais novo, sim, o gigantão. É o que fica. É o Feiermota, né? Sim, o próprio. Ah, tá. É o Namaciota, né? Sim, aliás, próprio. Puta que pariu, gente. Faltou ele falar de Vinamar. Ele botou esta porra desse caco no One Piece, caralho! Não botaram na porra do live action. Tô olhando, hein? Olhando aí, dona Netflix, sacanagem tua, tá? Então, o problema... Ele tinha que falar, mas venha na maciota. Isso daí já é coisa da MGE Studios em contrato com o pessoal de lá de fora, velho. Puta, foi roxo. É, não dá. Bom, mas assim, a caracterização... Acho que vir na maciota não combina com aquela situação ali, né? Pelo menos... Combina. Tinha hora que ele tava chamando o Yusuke pra porrada que ele podia mandar um venha na maciota. Ah, não, assim, em vários momentos ali tinha como. Agora, no específico que eu acho que a gente tá falando, não sei, já tava uma situação muito não, tensa. ok. Eu tô falando que é caco, mulher, bota-se caco onde cabe. Eu entendi. A gente pode botar o caco onde cabe, cara. Exato. O porra do Marco Ribeiro aproveitou uma cena que o Suco tava de costas pra mandar o birimbau na gaita. Porra! Não, velho, outra frase muito boa do Yusuke que eu adorei. Ele falou assim: você vai ficar por aí rodando que nem peão? Ou eu pausei. Marco Ribeiro. Mano, Marco Ribeiro é isso aí, velho. Não tem jeito. Aí eu imaginei aquela filha da puta rodando pela cidade que nem peão. Vamos lá. Agora a caracterização e a interpretação de Go Ayano. Mano. Cara. O cara é brabo, gente. Não dá. O cara é brabo, ok. Ele de Togurão 0% tá show. Tá? 0% tá show. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco nas cenas. Puta que pariu, o Toguro 100% tá uma merda. Bonecão, né, fi? Não, ali porque... Peraí. Sara, peraí que ele pediu, porque eu olhei pro Togurão, ele pediu, Sara, eu vou ter que atender ele, calma aí, segura a ponta. Eu olhei pro Togurão na hora do 100% e Jorge, o que que eu gritei? Boneco! Boneco! Eu posso complementar? Manda, Sara. Boneco! Bonecão do posto! Não, velho, o Toguro tava tipo pra levantar os dedos pra boneco do posto. Ah, cara, ele tava muito massinho, ele tava muito boneco de massa. Meu, eles colocaram... Mano, eles colocaram muito efeito ali, velho. Não, não deu. Mas assim, eu ri. Achei foda também? Achei. Porque me fez lembrar que é uma produção japonesa. E eu fiquei feliz de qualquer jeito. Pois é. Bem por aí, Sara. Mas assim... tirando o modo de luta e o 100% boneco da caracterização do Toguro, o Go Ayano mandou bem como interpretando o Toguro, velho. Ele mandou bem pra caramba, vamos dizer o que é verdade. Como o Toguro, a postura dele... A postura é foda. O jeito dele falar, eu confesso que pro Toguro, eu vi as cenas dele, os episódios, né, no caso... Tanto com a dublagem brasileira, como que eu fiz questão de também ver no original. A postura de voz dele ficou muito boa, combinou com o personagem. A postura do ator ficou muito boa pro personagem em todas as porcentagens, vamos colocar. Sim. O cara ficou bem, inclusive, servindo de puleiro. Sim. Ele de puleiro pro Annie, maravilhoso. Bom, outros trabalhos interpretados pelo Go Ayano... Ele fez o Kyo de Narita, de Karaoke Ikko, o Yazaki, de Saigo Madei Ku, e o Ryotaro Shinmachi, de Old Rookie. No... Ou seja... Uma dorama. Cara, mas a cara do tal do Goya Ayano é cara daquele fortão de dorama mesmo, aquele personagem que é o tipo antagonista do protagonista, sim, do dorama, cara. Aham. Ele tem cara de antagonista, não tem? Ele tem aquela cara de chefão de fase mesmo. Não, aquele chefão de máfia. Bom, a voz dele aqui no Brasil é do nosso querido, e queremos ele aqui também, do Luiz Feier Mota. E o Jorge tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que quando ele fez um personagem num dos filmes do One Piece, e ele mandou a porra da maciota... No One Piece. Eu guinei uma menininha. Eu me rasguei inteiro. Eu fiquei pelado. Eu fiquei louco. Dashmaster, poupe-me dos detalhes sórdidos. Vamos. Ah, tu sabe o então, que foi, assim. Você tava presente, tá inclusive. Bom. Entre outros personagens, ele fez do narrador em Fullmetal Alchemist Brotherhood, que nós já fizemos episódio, inclusive. O Juranekis em Fairy Tail. Pretendo fazer em breve, né? Só não sei quando. Né? E o Kogo de Kumo desu ga Nanika. Respondendo a sua pergunta, Nerdmaster. É o da aranha, né? Sim. É o da aranha. Também quando? Não sei, mas pretendo que seja breve. O Isekai da aranha é bom, cara. De nada, Nerdmaster. É, vai tomar no cu você também. Porque é mais um do que eu indiquei pra ele. Tomar no cu. Vamos lá. Agora, o Toguro Ani, o mais velho, o menorzinho. Pra quem conhece, é o Togurin. Sim. Galinha do puleiro. É o filho da puta. A galinha do puleiro. É o filho da puta. É o papagaio de pirata no ombro do outro. Sim. Mano, mas a interpretação do Kenichi Takito tá da hora, velho. Sim. Cara, o que eu acho que é impressionado é porque encolheram ele. Porque deram uma chupinhada no CGI, deram uma encolhida. Porque ele não é baixinho daquele jeito. Ele é um cara ele é um cara de estatura normal. Que é só você ver como é que ele foi o Torajiro no Goku Shufudou o filme, que eu ainda não vi, mas é que eu vi aqui na pauta, então foda-se. Assim, mas... pelo que eu entendi ali do live action, na verdade, enquanto o Toguro tá normal, o Anne eles meteram o CGI pra deixar ele menorzinho, só deixaram ele num tamanho normal na hora que ele foi lutar contra o Yusuke. Sim. É tipo, ele só tá no tamanho normal quando só tá ele na tela, quando tá tipo close nele. Porque nas outras cenas tudo é CGI o tempo todo, cara. Sim, pra deixar ele menorzinho. E, vou te contar um negócio, não. Esse CGI ficou bom, tá? Não é tão boneco quanto a porra do Togurão, tá? Esse aí tá. Somente as cenas dele se reconstruindo depois que o Clábaro cortou no meio, foi bom, hein? Tá? É aquilo, Eu ainda me arrisco. Colocaram pode dizer, Sara. É aquilo, colocaram o bonecão no Toguro, mas também gastaram CGI no Anne. Então, era isso que eu ia falar. Pra funcionar ele. Então, eu ainda me arrisco a dizer que grande parte do orçamento de CGI dessa adaptação foi pro Anne, né, meu? Concordo. Bom, outros papéis feitos pelo Kenichi Takito. O Torajiro, de Goku Shufudou o filme, como o Nerdmaster acabou de dizer. O Daisuke Saga, de Last of the Wolves. E Hiroki Hanzawa, de The Night Beyond the Three-Cornered Window. Muito bem. Ou seja, filme, dorama. Né? Dessa vez não foi dorama. E aqui no Brasil, nosso querido Clécio Souto, que é a voz original do Toguro Ani no anime, que fez, entre outras personagens, o Akio Ojino, de A Viagem de Chihiro, nosso episódio número 4. Que bom. Legato Blue Summers, da primeira versão de Trigun. Nem precisa dizer mais nada, né, Nerdmaster? Ah, não corta, pô. A gente precisa falar de Vash, o estouro da boiada. O homem de 65 bilhões de dólares duplos. O tufão humanoide. Como não me corte, porra? Bota o cão arrependido. Eu sabia que você ia fazer isso, velho. Tu bota na pauta porque tu sabe que eu vou fazer isso, então não reclama. O Fraudrin da Abnegação, de Nanatsu no Taizai. Quando? De novo? Também não achei. Porque a gente precisa também falar, sabe de quem? De Escanor! Né, vai vir. Escanor aí, brilha. Escanor! Ele vai aparecer na próxima parte de Nanatsu no Taizai quando a gente fizer, né? Então. Com certeza. Tengen Uzui, de Kimetsu no Yaiba, o Distrito dos Prazeres. Tengen Uzui é o do... É o Hashira. Ninja, né? É o ninja, Hashira. Né? O Hashira ninja, né? Sim, é o Hashira ninja que tem três mulheres. É o meu segundo Hashira favorito, tá? Ele só perde pro Rengoku, tá? Olha, ele é o meu Hashira favorito até agora. Cara, eu gostei mais do Rengoku, mas tudo bem, não, concordo com você que ele é foda. O Rengoku é um neném, ele brilha, ele é um sol. Então, ele é uma chama. Então, exato. O Rengoku, ele é muito que a forma evoluída do Tanjiro, vamos dizer o que é verdade. Exato, dor neném. E outros personagens que com certeza são dignos de nota... Não podíamos começar com outra personagem, senão a Genkai. Caralho, outra... Ela fica foda. É outra que escolheram uma atriz que é a cara da filha da puta, né? Sim, e a caracterização ficou da hora demais, velho. Caralho, ficou igual. Sabe o que é igual? É a Genkai do live action, tá? Mano, os três... Ó... Top 3 melhores caracterizações desse live action, eu vou chamar e vocês vão concordar comigo. Kuwabara, Sakio e Genkai. Concordo 100%. Sim. E a Meiko Kaji, ela pegou aquela fleuma todinha da Genkai. Tanto ela como idosa, quanto ela quanto nova. Não, desculpa, Jorge. Fleuma não. Vamos botar o um nome certo? Filha da putagem. Kagenkai é aquele típico clichê de anime de mestre filha da puta. Mas a gente não amaria a Genkai se fosse diferente. Eu não estou... Mas não estou dizendo que eu não a amo. Eu disse... Ah, Sarah, você me falou em algum... Você me ouviu falar em algum momento que eu não amo a Genkai? Não. Eu só estou afirmando... A filha da putagem dela, mas não estou desmerecendo o meu amor por ela. Pois é. Mano, e uma coisa que é bem interessante nesse ponto, e o Nerdmaster só... Eu não sei se ele percebeu na hora que saiu a gravação, quer dizer, na hora que ele assistiu o seriado, foi que a Meiko Kaji, ela faz os dois papéis. Tanto a Genkai velha, quanto a Genkai nova. Sim, mas na nova... Na nova rolou um CGIzinho na cara dela, né? Eu acho que o CGI rolou quando ela tava na verdade, o CGI rolou quando ela tava como velha. Porque eu fui... Quando... Cara, o CGI é o da velha? Porra, então... Então, porque... Peraí. Caraca, peraí que eu... Ficou peraí que eu... Não, eu confirmei. Peraí. Eu confirmei, cara. Eu fui... Peraí quando que eu preciso largar o microfone um instantinho. Peraí, calma aí. Não, é porque assim, eu fui procurar, quando eu fui fazer a pauta, eu fui ver a foto da Meiko Kaji, porque não aparecia de jeito nenhum uma segunda voz dela quando fazia o papel dela quando mais nova. Quando eu fui ver a voz da... Quando eu fui ver a foto da atriz, é a foto dela nova. Caraca, eu vou te contar então. Toma palma de salvas... né, pro pessoal do CGI. Sim, o CGI fez ela ficar idosa, ficou muito da hora. Eu, o mesmo mind blow que você acabou de sofrer, Nerdmaster, eu sofri quando eu fiz a pauta. Que bom. Cara, e o CGI ficou... Eu tô achando que não foi nem CGI, pode ter sido maquiagem. Sim, pode ser efeito prático. Eu também acho que deve ter sido maquiagem. Pode ser efeito prático de maquiagem, cara. Sim. Cara, pra ficar tão bem feito daquele, aí todo o CGI que eles gastaram com o Anny também teria que ter sido gastado com ela. Então, mas eu acho... Sabe o que eu acho que eles podem ter feito? Uma mesclagem dos dois. Não, aquilo lá tá com mais cara de prático. Que, inclusive, em Hollywood é muito normal fazer quando é pra atuação de longa duração de um personagem envelhecer. Ah, sim. Pode ser, então. Bom, ela como atriz tem outros personagens, como a Senta Kano de Iribito e Rodin, a Hisai Kakei, Kinonanitabeta, e a Mayumi Sone de Tsumi no Koe. Ou seja, Dorama. Exatamente. Te contar um negócio, não. O povo da Netflix contratou a Doramada toda, hein, pra essa porra. Pois é. A voz da Genkai idosa é da nossa querida e amada, e queremos um dia ela aqui, se possível, Selma Lopes. Cara, a voz dela é muito boa. Cara, você não conhece Selma Lopes? Então, em primeiro lugar, tô vergonha na porra da sua cara. Sim. Tá? Concordo. É a famosa voz de véia. Conhece voz de véia? Ela fez a professora Magnólia em Pokémon Série Jornadas. A nossa querida e amada Marge Simpson dos Simpsons. Pronto, agora todo mundo já sabe. E a Jocasta Nu. De Star Wars, Histórias dos Jedi. Cara. Aí realmente outro, só pra quem é fã de Guerra nas Estrelas. Cara, e outro personagem que ela fez também bom para um caralho foi a vovó Willow. Sim, no Pocahontas, a árvore velha. Nossa, ela matou a pau. E outra, vamos só mais uma. Só mais uma velha, né? Sabe como é que é, né? Selma Lopes merece. Né? Que é a... Ai, caralho, eu esqueci o nome da personagem, que é a bruxa voodoo da Princesa e o Sapo. Sim. Cara, ela manda... É a Mama Woody? É a Mama Woody. Mama Woody? O personagem veio na hora, cara. Ela manda Vamos lá. Caralho no voz de bruxa, sim. Cara. No voz de velha. Puta que pariu. E a voz da Genkai... Não, e é claro. Acabou. Pra acabar. Rita Repulsa. Né? Sim. Não precisa nem falar de Rita Repulsa, né? Cara, de onde é Rita Repulsa, né? Mighty Morphin Power Rangers, vamos lá. Né? E a voz dela jovem é a Mabel César, que também é original do anime. A Mabel César manda bem pra caralho. Mabel, queremos você aqui, minha querida. Ela fez, entre outras personagens, a Capitã Shinobu Nagumo, de Pet Labor, The Mobile Police. Quando? Não sei. Mas do jeito que o Nerdmaster anda me enchendo o saco, precisamos fazer em breve. E sabe quem vai também vai à loucura? Bamondes. Ahá, garota esperta. Vamos, Bamondes. A Elizabeth, da primeira versão de Trigun, vai, Nerdmaster. Cara, e a Elizabeth é uma personagem foda na porra do Trigun, cara. É sensacional. É outra véia também, né? É outra, né? Mas puta que pariu. E pela terceira vez, porque o Jorge gosta, nós precisamos, né, falar de Vash, o estouro da boiada, o homem de 65 milhões de dólares duplos, o Tufão humanoide, porra. Não, bom que na hora que chegasse ali, eu ia falar assim, Jorge, só deixa. Mas eu já deixei, velho. E a Piomon de Digimon Adventure. Nossa, okay. Tipo, cagou muito. A Piomon. Não, que depois de Vash, foda-se, né? Vamos lá. Foda-se. Agora vamos falar da Botan. Cara. Essa daí é o que vai rodar que nem peão. Né? Vai rodar que nem peão. E tomara que tu, inclusive, fique zonza e vomite. Porque, cara, não deu. Não deu. É, realmente. A Botana tá bem vestidinha, tá? O vestido tá bonitinho, tal coisa. Mas a cara de... Eles tinham que, de repente, pegar uma ocidental pra fazer a Botana. Porque a Botana não dá, cara. A Botana não pegou. Eu não gostei. A Cotone Furukawa, ela tentou. Eu vi que ela tentou bastante fazer aquela coisa de líder de torcida da Botan. Só que ela não conseguiu. O problema da Botan é que a Botan não é só líder de torcida. Ela tem aquele lado safadinha. Sim. Aquele lado sem vergonha. Cara, sem vergonha, Mokirana, pau, boca suja, entendeu? Eles deixaram ela mais educada. Sim, a Cotone Furukawa, ela não conseguiu. Não, assim, a gente percebe que acho, ela... Eu não acho que ela não conseguiu. Eu acho que ela... Como é a palavra? Não adaptaram bem o personagem. Porque, cara, todos os atores do live action, eu não vejo nenhum problema neles em atuar. Eles estão atuando muito bem. Inclusive, se a gente esquecer o jeito que a Botan é no original, ela foi muito bem atuada. Só que eu acho que foi o roteiro que botou ela pra ser um pouco mais sossegada. Sim. Então, nesse ponto, você tem razão, Sarah. Pode ser que... Ela ficou muito gueixa, cara. Ficou muito... Então, o roteiro cortou muito ela. É, o porteiro rotou muito ela. Eu sei. Você também não acha, Sarah, que o corteiro rotou muito ela? É, o corteiro rotou muito ela, verdade. Vamos lá. Entre outras personagens, a Cotone... Eu quero ver ele ter a cara de pau de cortar isso na edição. Vamos lá. Cotone Furukawa... A gente lembra um do Paranerdia. Ele vai dizer, né? Vamos lá. A Cotone Furukawa interpretou, entre outras personagens, a Arena Watabe. Não é nem Watanabe, é Watabe. De Pending Train. A Eve. A gente tá tão acostumado, né? Assim, puxa o Wata e a gente Watanabe, não é Watabe. Sim. A Eve de Kishibe Rohan wa Ugokanai. E a Izumi Wataya de Konya Sekai Karakono Koiga Kietemo. Ou seja, Dorama. Exato. Dorama pra você, dorama pra sua mãe, dorama pra sua mãe. Obrigado, Mushu! Muito obrigado, Mushu! Tem dorama pra todo mundo aqui. Gente, aproveita, se você gosta de dorama, pega tudo que a gente falou aqui e você vai ter dorama. Né? E a voz dela aqui no Brasil é da dublagem original do anime, a nossa querida Miriam Fisher. Que fez, entre outras personagens, a Faye Valentine de Cowboy Bebop. Nós temos dois episódios sobre. Nós temos a Titânia de Mahoutsukai no Yome. Puta que pariu, como ela... Mahoutsukai no Yome é o Mago Pedófilo, sim, né? Sim. Ok. Quando o Mago Pedófilo? Não sei, mas, mano... Ela como Titânia foi foda pra caralho. Né? A Pandora do Arco de Hades de Cavaleiros do Zodíaco. Maravilhosa mesmo. E a Merlin em Nanatsu no Taizai. Ainda mais que a Merlin tá agora nessa próxima parte, né? Sim, precisamos. Ela, o Arthur e Escanor. Escanor. Vamos lá. Próximo e último... Aliás, próximo e penúltimo dessa lista é o Koenma. O seu Koenma, né? Ô diabo. Faltou o diabo, que ele não mandou o diabo em lugar nenhum, não, mas tudo bem. Né? É porque o Jorge Saltomi, ele não apareceu no live action. Ó, pronto, você acabou de falar o que eu queria. Valeu, obrigado. Eu vi, tá, dona Netflix? Eu botei na pauta aqui do Jorge, inclusive, tá? Que faltou ter Jorge. O Jorge, inclusive, aqui dessa conversa aqui, está muito chateado por não ter visto seu xará, Jorge Santolé. Mas assim, tá? É o sócio. Então, voltando ao Keita Machida, que foi quem interpretou o Koenma, ele mandou bem pra caramba também. É, É que é o negócio. Não dava pra fazer o Coeminha, né? Porque se eles inventassem de fazer o Coeminha, era mais CGI na conversa, né? Gente, então, ou preferir, simplesmente colocar uma criança, né? Não, não dá. É, tinha que ser bebê, cara. Não, não, não. Cara, sendo bem sincera, eu preferi o do live action. Ok, não. Eu gostei okay. dele adulto. Ele adulto deu seriedade para situações ao okay, qual ele estava concordo, informando. Concordo. Sim. Mas eu vou te... Tu, deixa eu ter saudade do Coeminha? Pode. Deixa? Pode. Deixa eu ter saudade dele chamar de ô oh, diabo! Pode. Cruz credo, filho de cruz credo com desconjuro. Pode, né? pode. Então tá, pronto. Agora já livrei isso do meu sistema, né? O cara mandou bem pra caralho. Sim, assim, não foi, não. Sim. Tudo bem que a cena do Yusuke vendo pela primeira vez a chupetinha... E caindo na gargalhada. Velho, aquela chupeta, eu não tenho. Eu não tenho maturidade. Tudo bem, velho, tudo bem. A gente sabe que é o comando, mas tudo bem que aparece ele. Aham, cara, a minha quinta série gritou tanto. Meu Deus, eu queria chamar ele de Nicole. Nicole Chupetinha, ah, o nosso famoso deputado federal, filha da puta. Não vamos sujar. É, não vamos sujar, vai, não, por favor. Não vamos falar de filha da puta, não. Deixa ele. Mas falando em filha da puta, o Coema de vez em quando é um filho da sim. puta. Inclusive aqui no live action. Não. Aqui no live action, ele mandou umas filhas da putagem na hora do treinamento do Leigan. Ele mandou um... Quê? Tu não tem vergonha nessa porra dessa cara, não? Vai tomar vergonha nessa cara, bicho feio. Não, porra. Ele... Concordo. Ele é filha da puta. Mas não vou comparar com... Aquele outro corno lá não é filha da puta. Aquilo ali já é uma... Não é nem desvio de caráter. Aquilo ali, o caráter já caiu lá na puta que o pariu. Foi bom. Tadinho, velho. Tadinho, o Coema não merece a comparação. Vamos lá. Não, viado. Não, ah, não. O Keita Mati... Mas o Coema, peraí, o Coema não merece isso, mas ele merece um viado. Viado, não, é que... Ó, coitado, tá de viado. É por aí. Bom, primeiro de tudo, agora a gente vai falar aqui os outros papéis que o Keita Machida fez por outros lugares. O Rikinosuke é Kariatsumari, de Gekokujo Kyuji. O Daikichi Karube, de Alice in Borderland. E o Hiroshi Hokusho, de Tepati. Ou seja... Dorama. Inclusive... Como vem... diria o Mushu, é dorama pra tu, é dorama pra tua família, é dorama pra tua vaca. Porra. Exatamente. Inclusive, vejam Alice in Borderland, que já foi citada acho que umas 3 vezes aqui, é muito bom. Muito mais do que 3 vezes, eu diria. Vamos lá. E a voz do Coema no original é o dublador original do anime, nosso querido Peterson Adriano, queremos ele aqui também. Que ele fez, entre outros personagens, o Klaus Linetes de Black Clover. O Vanir de... Quem é filho da... Não, pera aí. Não, tu pensou que ia fugir, né? De quê? Black Clover. Do mordomo, né? Do Black Clover, né? Não é Kuroshitsuji. Não, é Black Clover. Não, é do trevo preto, né? Sim. Do trevo preto, né? Não, é o mordomo preto. Que tu é bit, né? Sim. E aí vem a pergunta, quanto... Em uma anime sphere mais... É. De você. Muito obrigado! Vamos lá. O Vanir de Konosuba, já temos 2 episódios. O Vanir! Não, Vanir Maoi, que mandou um Silvio Santos no meio de Konosuba! E o Speed Racer de Speed Racer. É, mas peraí, tudo bem que a gente já fez as 2 temporadas que já existem, mas falta o filme da Megumin, né? É, falta o spin-off da Megumin. Sim, e eu não sei quando. Ah, muito obrigado, viu? Não, bom que Speed... esse ele já entrou cortando, né? Não sei quando. Speed Racer tu já fez? Não, Speed Racer ainda não. É muito velho, né? Tu tem medo de velho, né? Não, a gente não. Tá falando anime ou tá falando live action Speed Racer? Anime, bebê. O Peterson Adriano é dublador, bebê. É do Speed Racer anime, bebê. Olha, o dia que fizer Speed Racer, eu estou me autoconvidando. Quero muito. Inclusive, eu gosto. O filme? Não, tô falando anime também, o anime também, Tá. Todos, pô. O filme, tu sabe que aquela bosta vai sair num Paranerdia, né? Cara, aquilo... Cara, eu acho que o filme do Speed Racer, o live action, foi muito injustiçado. Aquilo ali é uma obra de arte hoje em dia. Você quase tem uma epilepsia não, mesmo. Não, é uma epilepsia, mas... exato. É uma epilepsia pronta pra fazer, né? Exatamente. Mas, porra, cara, eu fui rever esse filme. Eu achei maneiro, velho. Eu acho que é teste epilético essa porra eu acho que foi um live action muito injustiçado, mas sim. Tá. Ele quer saber o pior? Ele já devia vir no Blu-ray assim, ó. Aviso. Sara, tu quer saber o pior? É. Eu gosto dessa merda. Cara, eu acho ele bom, velho. Guilty pleasure. Com ênfase no guilty. Né? Vamos lá. E por último, mas não menos importante, que foi boa parte deste live action, a Keiko. Cara, sincero. Posso ser sincero nessa hora? À vontade. Ah, escolheram mal para caralho. A menina é muito cara de quem vai peidar, cara. Ela fez as cenas com uma má vontade, cara. Ela fez as cenas com uma cólica, cara. Eu fiquei com pena da menina, cara. Ela fazia umas cara de cólica, cara. Puta que pariu. Ah, mano. Olha, ainda bem que ela é só tipo assim, Então, o caso da Sei Shiraishi, que é a atriz que interpretou a Keiko, eu levo pro mesmo lado da Kotone Furukawa, que interpretou a Botan. Exato. Porque a Keiko, ela peita o Yusuke. A Keiko chega e dá bolacha na cara do Yusuke. E essa Keiko não fez isso. A Keiko, essa Keiko tava muito... Ai, essa Shoujo. Né? Como a gente costuma falar no Tokusatsu Kamen Rider, eu sou a moça obrigatória aqui pra dar força pro protagonista. Então, né? Então o caso da Kotone Furukawa, que meio que trouxe a Botan pra um negócio politicamente correto, a Sei Shiraishi, eu não sei se por causa do roteiro, por causa dela mesma, acabou tirando toda a força que a Keiko tem. Também. Bom, além de a caracterização dela tá tão boa quanto do pessoal de uniforme, né? Porque, pomba, é fácil pra caralho fazer um bagulho daquele. Vamos às obras que a Sei Shiraishi fez em outros pontos. O Omi Ayu, de Fermanori Ori. Hanabi Hayama, de Toriaizu Kanpai Shimasenka, e Onobu, de Oku. Tem uma impressão que é tudo shoujo? Ah, ou seja, é dorama pra não. Tu, é dorama pra tua não. Vaca, não. É dorama pra não. Todo mundo. Não, não. Não? É dorama e animação. Lembra aquela animação Oku? Da Netflix. Ah, o cu! Tá! Okay. É que ele fala oco, eu não entendi. Se ele fala sucu, aí eu entendi. É oco. Pelo amor de Deus, né, velho? Puta que pariu. Ai! E a voz dela no original? Dois otos não lê com o U, não? É o cu, não? Não! Vamos lá, e a voz aqui no Brasil é a original do anime, a nossa querida Fernanda Crispim. Ah, peraí, antes da Fernanda Crispim, quando o cu? No Iê. Eu quero falar de cu, tá? Eu preciso falar do cu. O cu é bom, o cu é um ótimo anime. Vamos lá. Entre outras personagens, a Fernanda Crispim fez Sakuya Kumashiro de Tenchi em Tóquio. Quando? Não sei, porque a gente precisa fazer A gente precisa fazer um episódio sobre toda a franquia Tenchi, seja qual deles for, ou um pra cada um dos animes, né, meu? Começar com o Tenchi Muyo, né? O Tenchi Muyo... Mano, vai dar trabalho fazer essas bostas, né? Eu não perguntei se vai dar trabalho, eu só quero fazer. A Midori Asakusa, de Keep Your Hands Off Hazel Kane, que é foda pra caralho. Eu acho que eu já vi essa porra. Tá na Netflix, não tá não? Não. Se eu não me engano... Não, acho que se eu não me engano, ela tá na Crunchyroll. Tá no rolinho. É, acho que ela tá no rolinho. Rolinho Primavera. Rolinho Primavera. É. Agora, o que está na Netflix, se eu não me engano, é a próxima. Cassandra Randall, de Scarlet Nexus. Eu repito, quando? No Iê. Quando? Quando Jesus quiser. Tira as mãos fora, Ezuken. Quando? Também não sei. Mas, mano, a abertura é sensacional, velho. Isso tu quer, né? Da tirar a mão fora, isso quem? Eu quero todos, porra. Não quer nada. Não é beat, não quer porra nenhuma. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente já viu todo mundo falando, que tem as diferenças entre o mangá, o anime e o live action. Obviamente. Cara, a maior diferença é aquela que eu falei lá em cima na sinopse, né? Porque pegaram quatro sagas da porra pegaram do... quatro arcos, né? do anime. Quatro arcos da porra do anime que ignoraram o arco dos quatro yokais. Não tinha um arco de quatro yokais, que era tipo os deuses... Que... Sim, é, eles que tinham as referências dos deuses do. Que a Fênix, a tartaruga, o tigre. Isso. E o outro lá. Que tinha, inclusive, aquela cena famosa do Yusuke achando um travesti e apalpando pra saber se era de verdade. Então, esse arco limaram, tá? Esse arco. É, esse arco realmente limaram. Passaram facão, tá? Porque assim, se tiver uma segunda temporada do live action de Yu Yu, eu tenho quase certeza que vai direto, sem escala, pra pro Sensui. Torneio das Trevas do Toguro. Não, eu acho que vai passar por Sensui primeiro. Eu acho que eles... Não. Eu acho que vai passar pelo Sensui primeiro, porque eles focaram demais naquela porra daquela porta pro inferno. Então eu acho que o Sensui vai aparecer nesse... Não. E fora o quê? Não necessariamente. E fora o quê, Fiote? Tem que lembrar que teve um pós-crédito com a cabecinha do Ani no final dessa temporada. É verdade, teve a cabeça do Ani mesmo. É. Tá? Então tá, mas não vem ao caso, calma. Como eu falei lá na sinopse, foi o arco da ressurreição / detetive espiritual, né? Sim. O arco do torneio da Genkai, né? Check. O arco da menina das neves, que é o resgate da irmã do Riei, da Yukina, né? Check. E o arco do torneio das trevas, com o Ayo Totoguro, né? Sim. Então pegaram esses quatro arcos, tacaram no liquidificador... Bateram. Não, coaram, eles pegaram. Coaram. Eles pegaram. Não. Eles não pegaram o torneio do Toguro. Eles pegaram aquele primeiro confronto entre o time Urameshi e os irmãos Toguro. Não. Porque. Não. Que é quando... Não, porque não, tem o cara azul e o Buí, cara. O cara azul e o Buí só aparecem no torneio das trevas. Exato. Sim, aqui, mas aquilo... eles meio que adiantaram. Meio que adiantaram a participação do cara azul e do Buí. Não, cara. Não. A luta do Yusuke com o Toguro no final é todinha a porra da luta do Torneio das Trevas. Ah, não. Tem razão. É, tem razão, ué, do Torneio das Trevas. Já pegaram e adiantaram. Todinha. Todinha. E teve mano, o final. Eles cortaram. Então eles cortaram toda a porra do Torneio das Trevas do Toguro, velho. Não vai ter torneio. Sim, amor, não vai ter Torneio das Trevas por isso que eu temporada. É por isso que eu falei lá no começo que eles que tem a roupa que eles usam no Torneio das Trevas. Eles podiam ter pegado as roupas civis. Só sim. Que não, eles já pegaram e emendaram tudo. Já foi. É. Pegou puta e foi embora. Que é o que eu falei, cara. Pegaram esses quatro arcos, tacaram no processador, fizeram um líquido dali, coaram e serviram o coado. Porque serviram o bagaço, na verdade, que sobrou do coado. Não, porque... se for parar pra pensar, eles pegaram tudo, condensaram, ok. Mas ainda está uma história linear. Sim, e se você... Aí é que tá. Está uma história linear Vê se você concorda. Vê se você concorda comigo. Vê se você concorda comigo, Sarah. Foi feito pra quem nunca viu. Porque se você é um cara que nunca viu o Yu Yu, dá pra entender a história. A história tá bem amarradinha, tá bem montadinha, tal e coisa. Mas pra quem viu, ele fala: caralho, tiraram isso, caralho, tiraram aquilo, caralho, tiraram aquele outro. Sim, pra quem nunca viu, Nossa Senhora, surta. Então, pra quem nunca viu, vai ser uma... É, como foi pro caso de One Piece? É uma boa porta de entrada pra buscar mais material. Exato. E o bom é que o Hakusho tá completo. Então tá... Sim. Tá bem tranquilo. Tem o anime e tem o mangá. Inclusive completo, né? Completo é, no Brasil... Inclusive, né, JBC patrocina nós, né? Porque já tem a coleção inteirinha da nova versão dos 19 volumes de Yu Yu Hakusho. Sim, inclusive, e o Yu Yu Hakusho, ele foi lançado, ele tem dois lançamentos no Brasil. Foi o Meio Tanco e o Tanco. Sim. Agora. Então, olha só, tem a chance de ter o mangá duas vezes completo, seja no formato antigo ou no formato novo. Tem o anime completo também. E seja feliz. Sim. Inclusive, se você for buscar lá no Japão, tem uma versão que eles lançaram em Blu-ray com alguns episódios inéditos. Cara, eu só não pego essa edição porque não vai ter a dublagem, cara. Porque se tivesse a dublagem... É, não vai ter a dublagem, ponto. Se não tivesse, se tivesse a dublagem em português, às vezes eu pegava e pegava muito. É, porque esse material, sabe quando que vai vir pro Brasil, Nerdmaster? Nunca. Nunca. Essa é a questão. E a gente acabou falando, sim, alguns acertos que o live action teve como adaptação. Como essa questão que a Sarah falou, que eles pegaram... Primeiro, eu vou usar uma frase do Nerdmaster. Eles pegaram tudo, quatro arcos, colocaram num processador e depois coaram o bagulho e trouxeram. Eles conseguiram resumir bem. Como disse a Sarah, ficou uma história bem amarradinha. É, ficou uma história linear. Não, é, como é que fala? É, pra um mangá, pra um anime, é entendido toda aquela introdução de universo que teve. Sim, Pro live action, eles conseguiram fazer a introdução base do universo, mantiveram a história linear, respeitando as bases dela. E sim. Fechou, e conseguiram isso em 5 episódios. Sim. Obviamente que, mas aí... obviamente que do fim do Arco das Trevas, do Torneio das Trevas pra frente, não vai dar tão certo fazer essa coagem que eles fizeram. Mano, uma coisa que eu assim, agora que eu notei junto com vocês, conversando com vocês sobre a série, eles poderiam ter feito 3 temporadas. A primeira... com os arcos até um pouco antes do torneio espiritual, daria mais espaço para mais detalhes. A segunda temporada seria só o primeiro torneio das trevas, que aí no episódio final poderiam ter caprichado na luta do Yusuke contra o Toguro Ototo. E uma terceira temporada com o arco do Sensui e com o arco do segundo Torneio das Trevas, que é rushado mesmo no material original. Olha, concordo. Concordo que pra fazer uma coisa redondinha teria que ser 3. 3 temporadas. Mas é exatamente pensando nesse ponto que... Isso, é, cara, público de live action tem que lidar com 2 tipos de público. O público que gostou e o público que já conhece o material original. Entende? Então, o próprio medo dos caras de tipo, pô, a gente quer fazer uma coisa certinha, bonitinha. Mas até chegar no fim do arco das trevas, seria 3 temporadas, vamos dizer assim. E se a gente, então, e sabe se a que... gente fizesse uma temporada e não saísse dessa uma temporada? Eles se arriscaram pra caramba, porque eles pegaram do início e foram até o primeiro ápice da obra, que é o Torneio das Trevas, luta do Toguro contra o Yuzuki. Eles foram até o primeiro ápice. E conseguiram, sim, fechar, então... e conseguiram fechar esse primeiro ápice, dando cliffhanger para a próxima temporada. Foi um, sim, foi e que um vai tiro... ser a última. Exato, foi um tiro muito grande que eles fizeram. Mas já mas foi aquele tiro tipo assim, se rolar de ter uma segunda temporada, show de bola, temos material. Mas se não tiver uma segunda temporada, se não for renovada, pelo menos foi até o primeiro ápice da galera. A galera não ia ficar com aquela sede de, nossa, e como é que seria a luta do Toguro contra... Já então, fecharam pelo menos ali. Então, na boa, é... eu acho que outro motivo pelo qual eles não fizeram todo o torneio numa segunda temporada foi porque o Torneio das Trevas, se fosse fazer uma segunda temporada com todas as lutas tudo direitinho, ia sair muito caro. Não, ia sair muito caro. Cara, ia ter CGI pra caralho. Só a porra ia do... Ia ter CGI do... pra porra, velho. Não, só a porra do time do... Daquele palhaço, que é o time que era personagens do folclore japonês, só ali já ia gastar os tubos de CGI, né? Sim. Sim, então, cara. Então, esse eu acho, é um dos motivos. Eu acho que foi uma decisão. Uma decisão... não vou dizer que foi tiro no escuro, mas foi uma decisão que eles sabiam que ou ia dar muito certo, ou ia dar muito errado. Porém, uma decisão ao qual eles sairiam ganhando de qualquer jeito. Minha opinião é que eles resolveram jogar no seguro. Eu acho que eles acertaram, tá? Não, eles acertaram. Eles acertaram, mas exatamente... Cara, tratar live action é andar em ovos. Sim. É andar em ovos. One Piece, graças a Deus, se sobressaiu. Ele mostrou que nem tudo necessariamente vai ser ruim quando transformado em live action. E, inclusive, foi o fator One Piece que levou a galera a ver com olhos mais saudáveis, vamos dizer assim, o de Yu Hakusho. Sim. Mas também você tem que levar em consideração, filhota. Filhota, olha só, peraí. Mas tu tem que levar em consideração que a produção mesmo é japonesa. Não, sim, a produção é japonesa. Diferente do One Piece, que a produção é americana. Exato. Caso do Yu Yu, a produção foi meio a meio, foi um pouquinho... Vamos dizer, a galera do dinheiro são os americanos, mas a galera que meteu a mão na massa foi os japoneses. E os japoneses sabem fazer direito. Não, com certeza. Mas se a gente for pegar o público que vê, nesse caso não seria somente público japonês. Porque se fosse dentro do Japão, ia ser muito sucesso. Foda-se a visão ocidental da coisa. Mas como ia pegar o Ocidente... Principalmente o Brasil. Vamos colocar. Não vamos colocar tudo na mão do Brasil, vamos colocar as Américas do Sul aqui, nossa. Ah, não, eu. Dessa vez eu coloco de vez na mão do Brasil, porque a dublagem que foi feita aqui, que não foi nem tanto uma dublagem, foi uma adaptação absurdamente maravilhosa. Sim. Então, Yu Yu é muito mais. Maior aqui do que no resto da América Latina. Nossa, ok, concordo. Não, ouvinte, isso não foi efeito. Foi ele enfiando a cara no microfone, tá? Aham. Uh-huh. Sim, então, eu fiz de propósito, pra dar ênfase. O meu ponto é trabalhar com live action é andar sob ovos. Uhum. Cara, se fosse fazer uma coisa com o andar da carruagem e tal, 3 temporadas até chegar na luta do Suki contra o Toguro... Cara, pra série dar certo até lá, ia ser um caminho muito grande. E as chances pra cancelamento é muito maior do que pra continuação. Faz sentido. Então, faz possivelmente sentido. Possivelmente não iria chegar na luta do Toguro. Em algum momento, ou seria na primeira ou seria na segunda temporada. Mas não ia chegar numa terceira. Bom. Não ia chegar numa terceira. Agora, eles foram espertos de... pegar, fazer essa mistureba toda, pegar, coar e fazer uma coisa linear, respeitando os pontos que eu falei, até o primeiro ápice da obra, que é Toguro versus Yuzuki. Bom. Aí, tipo, a galera não fica puta porque não viu... porque a luta do Yuzuki contra o Toguro é uma das lutas favoritas da fanbase, não tem como. A galera viu uma luta que gosta. Ah, velho, a minha luta favorita do torneio do Toguro. Eu gosto muito da luta do Yusuke contra o Toguro, mas eu gosto muito mais da luta do Yusuke contra o Bêbado. Não, mas eu falo mais pelos memes. A galera faz muito meme, eu gosto muito da luta do Toguro também. Aí, tipo, a galera tem a luta, pronto, tá aqui. Se tiver uma segunda temporada, show. Se não tiver, tá ali bonitinho, uma coisinha amarrada, tem um cliffhanger, amém. Bom. E ninguém fica sofrido. Vamos lá. É, Nerdmaster, você tem mais alguma coisa? Minha luta favorita do torneio no anime, né? Do torneio das trevas, é o time Dr. Inagaki contra o Kuwabara. Ah, sim. Sim, sim. Doutor Inagaki é boa também. Bom, mais alguma coisa você tem pra comentar a respeito dessa parte aqui, Nerdmaster? Cara, basicamente, eu gostei. Faltou coisa pra caralho? Faltou. Faltou uns caquinhos ali, outros aqui? Faltou. Cara, mas eu gostei. Gostei tanto quanto eu gostei da One Piece? Não, gostei mais da One Piece. Ah, porra. Mas eu gostei. Mas convenhamos, né, meu? É, no live action de One Piece, o Oda tava ali o tempo inteiro, né? Agora... Não, o próprio Oda falou que era um cão de guarda, pelo amor de Deus, o próprio autor são um cão de guarda. O Togashi não participou da produção do Yu Yu live action, não? Não, não. Tadinho, ou assim, tirando a piada... Devia estar com as costas doendo. Então, tirando a piada... Ele tá ali, anda sentindo... Aí, continua aquela situação, dores crônicas na coluna, aquela coisa zoada. Então, a única coisa que eu quero do Togashi, por enquanto, é que ele termine Hunter x Hunter. Ponto. A única coisa do Togashi que eu quero, por enquanto, é que ele vá pra puta do pariu. Bom, trazendo algumas curiosidades pro final do episódio, agora, pra abril desse ano, vai ser lançado pela JBC... Inclusive, a JBC anunciou no painel deles na CCXP em novembro do ano passado que vai publicar o mangá autobiográfico... Né, o quê? É o Maná? É o Maná? Ele vai publicar o mangá biográfico de Kunio Ajino a respeito do Togashi de Sensei Hakusho. Peraí, rapidinho. Oh. Nerd Massa, você notou que ele falou Maná? Eu falei Maná aqui pra zoar ele. Eu vi. É o Maná. Okay. Enfim, ele vai... O porquê que é previsto o lançamento deste mangá específico em abril? Por causa que é justamente o aniversário do Togashi. Justíssimo. Acho justo. Inclusive, eu gosto muito de mangás autobiográficos ou biográficos de mangaka que a gente... Ah, você vê... Leiam! Leiam a Inojidai de Masami Kurumada. Ah, é só você pegar o Fazendeiro Nobre, que é a história autobiográfica da autora de caramba. Falei mais cedo da obra. Rama? Não. Da peraí. Caramba. Fullmetal Alchemist. Ah, tá. É. Cara, é isso. Eu gosto de mangás biográficos, dos mangás que a gente entende. Inclusive, eu espero muito um mangá biográfico do Kentaro Miura. Ele merece bastante. Merece o muito mesmo. O nome fazendeiro, no caso, é o Ryakusho Kizoku. Isso da mesmo. Da mangaka Hiromu Arakawa. Sim. Obrigado, Nerdmaster, pelo complemento. E aí, eu agradeço ao Google. Hiromu Arakawa, que é a mangaka, ela é responsável pela obra de Fullmetal Alchemist. Maravilhosa. Assim, o Kentaro Miura, ele merece um mangá biográfico. Se bem que já existe um one-shot que o amigo dele fez, que foi explicando um pouco de quando eles se conheceram, até quando o Togashi, né? Togashi? Togashi, olha, opa, meu! Que é quando... bebê! Eita, que é quando o Miura desencarna, né? Ah, sim, sim. Bom... Cara, eu achei o one-shot bem... Não vou dizer pesado, mas foi bem sentimental pra época. Então, acho legal... ter um biográfico do Togashi, exatamente pro pessoal. Eu não sei se... Togashi! Do Miura! Do Miura, agora, não, agora eu tô falando do Togashi mesmo. Ah, tá. Eu acho bom ter um biográfico do Togashi, exatamente pra galera entender um pouco do que ele passa. Eu não sei se o biográfico dele chega a explanar sobre o problema de coluna que ele tem, né? Sim. Mas é interessante pra galera entender que os caras, eles não são... máquinas eternas de desenho e histórias. Eles, sim. Eles passam por muita coisa, eles tentam entender muita coisa, eles sofrem também. E vamos dizer que como é que fala? O mercado dos mangakas, cara, eu não sei se isso mudou hoje em dia, mas eu lembro de uma vez que eu vi um calendário de como que é uma semana de mangaka. O cara, tipo, ele tem horas de descanso, não tem, tipo, um dia de folga. Ele tem horas. Aí se ele é um mangaka nível Eiichiro Oda, ele pode tirar, tipo, 2 dias, 3 dias. Ah, mas porra, é o Eiichiro Oda, né, velho? Não, então, se, tipo, pra você ter dias de descanso, o Eiichiro Oda, hoje em dia, se não me engano, ele tem... as épocas de descanso dele é sempre no Golden Week, alguma coisa assim. E quando a Jump fala, vai descansar. Sim, porque... Você tem que chegar a nível Eiichiro Oda pra você ter dias de descanso. Se você não é nível Eiichiro Oda, você vai basicamente de domingo a domingo com horas de descanso. Eu não sei se isso hoje em dia mudou. Mas os caras era aquilo. Então. Era fazendo o trem, mandando pro editor-chefe, editor-chefe mandando de volta pra corrigir, mandava pra isso, mandava pra aquele e aquela coisa. Aí você via os caras passando mal, dor de coluna, porque o Togashi tem esse problema de coluna zoado dele por conta disso. Então. Não é algo falado, mas isso aí é óbvio. Deixa eu complementar aqui, Sara. Aí uns que tem dor no braço, outros que tem dor na mão. A vida dos caras fica toda crônica, zoada. Então vamos lá. Pera aí, Sara. Deixa eu complementar aqui pro pessoal que não conhece o feriado da Golden Week. Da Semana Dourada, este feriado tem cerca de 10 dias. É uma semana e mais um final de semana. Não, sim, eu sei. Só que parece que o Oda... Além dos 10 dias lá, porque a galera na Golden Week não lança nenhum mangá. Inclusive, se você lê mangás na época da Golden Week, é porque vaza, tá? Porque, na verdade, não é lançado revista na época da Golden Week. Exato. Se não me engano, o Oda, ele tem a folga da Golden Week, porém ele pega uns dias ou mais pra descanso, coisa que os outros mangakas não têm. Mas, gente, é aquilo. É o Eiichiro Oda. Ele tem... pulhão pra poder pegar um mês de folga se ele quiser. Se não me engano, já teve até a situação dele ter ficado, acho que um mês, foi o máximo que eu vi ele pegando de atos. O caso do Oda Sensei é que ele simplesmente chega pra o editor e fala: vocês querem saber onde é que tá o One Piece? Então me dá folga. Exato, tipo, o cara ele tem um pulhão pra poder pedir folga, até às vezes ele nem pede. A própria gente fala assim: meu filho, vai descansar, some um pouquinho, vai, some. Já os outros não. E olha que a gente tá falando do Togashi, que o Togashi também foi um dos pilares fortes da Jump nos anos 80, 90. O Togashi também, na verdade, foi um pilar forte. 90, 2000, porque assim, Yu-Yu, ele só foi o fenômeno que foi depois que ele veio pro Ocidente. Já Hunter x Hunter é um fenômeno muito forte lá no Japão. Sim, mas mesmo assim, ele foi um pilar forte da Jump. E mesmo sendo um pilar forte da Jump, e ele tendo os momentos... Porque vamos combinar, hoje em dia o Togashi, ele lança quando consegue. Ele, sim. Ele lança quando consegue, a Jump entende. Pelo menos a Jump é um pouco humana de entender. Poxa, o cara conseguiu rascunhar. Tem hora que eu já vi, acho que a situação de volume... Eu acho que foi... Não sei se foi o último volume fechado ou se foi os dois últimos. Eles vieram foi com páginas ainda de rascunho do Togashi, porque o... Os assistentes não fizeram Não fizeram o... Não arte finalizaram o negócio. Exato, não teve arte finalização. Veio o rascunho dele mesmo. E a Jump, quando ele lança semanalmente, isso quando ele consegue voltar, é aqueles rascunhão bonito assim, é amém, aleluia. Pra entender. Bom, voltando pro episódio e já caminhando pro final, quero de cada um de vocês as notas de vocês. Sabe. Começando pelo Nerdmaster. Ah, é pra mim primeiro, né? Então tá bom. Cara, é o que eu falei. Gostei. Tanto quanto o One Piece. Não, então se pro One Piece eu dei 10, eu não posso dar 10 pra esse. Eu vou de 8. Ok, Sara? Eu também vou de 8. E o meu 8 é exatamente por conta dos pequenos pontos de oportunidade que tem na série. Cara, eu não tô no meu trabalho pra falar oportunidade. É nos pontos de melhoria da série. Ok. Então, nós complementamos esse episódio com a média 8, porque eu também dou 8 de nota pra essa adaptação. Ela foi muito boa, mas ela poderia ser melhor. E a gente finaliza o episódio aqui, deixando um abraço a todos vocês. E agora, Sara, com o jabazinho seu de sempre. Yay! Por favor. Ô, Minho! Então, pessoal, pra quem se interessa pelo meu trabalho, eu trabalho com venda e importação de figures e o que o seu coraçãozinho desejar e que não é de entrada proibida em solo nacional. Deixando bem claro, né? Deixando bem claro. Então vocês podem me procurar no Facebook para poder fazer o orçamento de vendas, importação de bonecos, de CDs, do que você quiser. E te deixa feliz. Muito bem. Referente a mangás e afins, vocês podem me encontrar na atualmente Nexus Scans e também na Kurumada Legends, com as obras de Masami Kurumada e autores associados. E no Twitter vocês me encontram falando bem, um pouco mais. Falo de Tokusatsu, mas eu falo bem mais sobre o mundo visual K-J-Rock, principalmente o cantor Kamijo da banda Versalhes. E também me vem falando com, vamos dizer, com maior animação também sobre Saint Seiya e obras de Kurumada. Muito bem. Nerd Master, tem alguma novidade? Eu que te pergunto, tem alguma novidade, Jorge? Paranerdia já pode dizer que voltou, Jorge? Já dá pra dizer então, que o Paranerdia tá atualizado, Jorge? Então, eu só perguntei da sua parte. Da minha, eu posso dizer que o Paranerdia ainda está um pouco longe de voltar ao que poderia ser considerado um normal, porque o golpe foi muito duro, de verdade. Então, a gente segue com o final. Agradecemos a vocês que nos ouviram até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu. Matane! Bye, bye! Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você quiser ajudar o Animesphere a dar saltos mais altos, há várias formas de fazê-lo. A primeira delas é se tornando padrinho e a partir de R$1 você já consegue. E toda ajuda é bem-vinda. A segunda delas é se inscrevendo no canal do Animesphere na Twitch, assinando a subscrição. A terceira, e também muito importante, é você divulgar a palavra. Você pode pegar todos os nossos links no endereço linktr.ee/animesphere e os seus comentários no site, no Spotify e por e-mail, que é o contato@animesphere.com.br, a gente vai ler enquanto estivermos em live na Twitch, ok? Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pra gente e até o próximo episódio.